Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Alô, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do programa Clássicos da MPB. O desfile do que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana no seu rádio. Felipe Araújo, tenho o prazer de estar em sua companhia nos próximos 120 minutos. E claro, nós vamos ouvir aqui os grandes sucessos da música nacional. Para abrir o nosso programa de hoje, eu trago a presença de Leila Pinheiro e, na sequência, Cláudia Telles. Clássicos da MPB. se perdeu, foi tudo em vão. Na vida que eu pensei de um sonho a dois, no meu peito uma saudade veio sem querer, e as coisas que são tuas eu não posso esquecer. Tanto tempo eu tive pra fiz, foi sem querer. Já não tem por que chorar se eu sei que te perdi, e a mágoa que você deixou só faz eu te dizer agora: eu preciso te esquecer e ter que seguir. E abrindo clássicos da MPB desse final de semana, nós ouvimos Leila Pinheiro e o sucesso Vitoriosa. Cláudia Telles, Eu Preciso Te Esquecer. Você está ouvindo clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana na sua emissora. Vem fazer parte da nossa programação o saudoso Tim Maia e logo na sequência Zizi Posse. Descobri 9 e 7 mares.

rasgando, tomando meu corpo. E então eu, sorrindo, chorando, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança. Para fechar o primeiro bloco do nosso Clássicos da MPB, nós ouvimos Tim Maia, O Descobridor dos Sete Mares, Zizi Posse, Explode Coração. Você está acompanhando Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, no seu rádio. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você a saudosa Elis Regina. Clássicos da MPB. Sucessos de todos os tempos. As maiores e melhores vozes da música popular brasileira. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. E já estamos de volta com o Clássicos da MPB deste final de semana. Agradecendo você pelo carinho, pela sintonia e pela preferência de estar com a gente, acompanhando nossa programação. Marcando presença no nosso programa, Elis Regina. E na sequência, Ivan Lins. Pode se machucar. melhor da música popular brasileira você ouve aqui no Clássicos da MPB com Felipe Araújo. A saudosa Elis Regina nos trouxe o sucesso O Bêbado e a Equilibrista, Ivan Lins, Novo Tempo. Você está acompanhando com a gente Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira todo final de semana com Felipe Araújo, trazendo para você os grandes sucessos da música nacional. Eu trago agora para cantar Cris Delano e na sequência o tremendão Erasmo Carlos. Clássicos da MPB. Meu bem, já não precisa falar comigo, nem goza assim. Briga para depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito. se você chora dizendo me amar. Eu sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Fechando mais uma sequência do Clássicos da MPB, nós ouvimos Cris Delano com a música Chega de Saudade. O tremendão Erasmo Carlos, Gatinha Manhosa. Você está ouvindo Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira para você. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo Roberta Sá. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta com o Clássicos da MPB deste final de semana. O nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando, você que nos ouve na sua cidade, no seu carro, no seu trabalho. O nosso abraço. Vem marcando presença no nosso programa Roberta Sá e na sequência Silvinho. Pelas tabelas, claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. De noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando. Numa baixela, clássicos da MPB e o som do Brasil. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse, para pagar todos os pecados meus. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse, para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoaste, quanto pranto por mim desabaste. Hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza. Por isso eu quero morrer. Fiz de ti meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoaste, quanto pranto por mim derramaste. Hoje o remorso me faz padecer. Da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isso eu quero morrer. Nós ouvimos o sucesso com Roberta Sá, Pelas Tabelas, e Silvinho, Esta Noite. Você está acompanhando com a gente Clássicos da MPB, o desfile do que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, com Felipe Araújo. Agora eu trago para você o saudoso Gonzaguinha e logo na sequência, Marina Lima. Tomou um banho d'água fresca. Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. Fechando a primeira hora do Clássicos da MPB deste final de semana, nós ouvimos o saudoso Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor, e Marina Lima, Fugaz. Estamos apresentando Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, no seu rádio. Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para darmos início à segunda hora do nosso programa com Di Ribeiro. Bom dia com o Canal 2 e a música sertaneja. De segunda a sexta, às 7 da manhã, Michel Ferracini apresenta-lhe durante uma hora o melhor da música sertaneja, tudo para que acorde mais bem disposto e com energia para enfrentar mais um dia de trabalho. Junte-se a nós na Central do Sertanejo, com Michel Ferracini, de segunda a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, aqui no Canal 2 da Antena Web. manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Clayton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Clayton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena 1. Às 20 horas, celebramos Cristo no Canal 2. Do ponto de vista evangélico, Evangeliza Show, um espaço realizado ao vivo pelo Padre Reginaldo Manzotti, onde durante 60 minutos cantamos e louvamos a existência de Deus. Não perca este espaço de carinho religioso no Canal 2. Evangeliza Show, aos domingos, às 8 da noite, com o Padre Reginaldo Manzotti, no Canal 2, de Antena 1. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, domingos entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Surge amanhã e a cidade acorda. Por entre a névoa, começa mais um dia. No Canal 2, fazemos questão de o acompanhar nesse momento. Preparamos-lhe um pequeno almoço especial com música apropriada. Névoa, um programa para começar bem o dia, de segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. A música gospel em destaque no Canal 2, com a chave para fechar mais um dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Volta no seu rádio. Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta com o nosso Clássicos da MPB, já em sua segunda hora. O nosso muito obrigado a você pelo carinho, pela sintonia, pela preferência. E para darmos início à segunda hora do nosso programa, eu trago Di Ribeiro e, na sequência, Luiz Airão. Esse filé maravilhoso que é meu bofe, quando me toca, a minha alma quase voa. Meu menestrel diz que me ama em cada estrofe, quer sempre bis, me quer feliz com a pele boa. É dengosa, gentil, cavalheiro, elegante demais, tipo assim. Muitas flores me traz, como já não se faz. Abre a porta do carro pra mim. Quando desço o barraco com ele, debocha, me diz que é de paz. Ai, que endurecer, separou sem perder a ternura jamais. É um desassossego geral se ele vai me buscar no emprego. As Matildes comentam que eu não mereço esse lindo Deus grego. Rola uma saia justa, que às vezes me assusta, mas sei muito bem o que valho. Grudo no meu felino, ah, esse menino dá muito trabalho. Mas eu estou ligada com essa parada, não vem que eu não dou mole. Tira o olho, mona, não vem criar conflito, que esse moço bonito tem dona. Não vem assim melosa, arrastando asa pro meu amado rala. Sabatida vaza, sutil, cavalheiro elegante demais. Tipo assim, muitas flores me traz, como já não se faz. Abre a porta do carro pra mim. Quando desço o barraco com ele, debocha, me diz que é de paz. Ai, que endurecer, separou, se perder, la ternura jamais. É um desassossego geral. Se ele vai me buscar no emprego, as matilhas comentam que eu não mereço. Esse lindo Deus grego. Rola uma saia justa, que às vezes me assusta, mas sei muito bem o que valho. Grudo no meu felino. Ah, esse menino dá muito trabalho. Mas eu estou ligada, ganho essa parada. Não vem que eu não dou um mole. Tiro o olho, mona. Não vem criar conflito, que esse moço bonito tem dona. Não vem assim melosa, arrastando asa. Pro meu amado rala, essa batida passa. Esse beijo lascivo é pra uso exclusivo da casa. Mas eu estou ligada, ganho essa parada. Não vem que eu não dou um mole. Tiro o olho, mona. Não vem criar conflito, que esse moço bonito tem dona. Não vem assim melosa, arrastando asa. Pro meu amado rala, sai batida vaza. Esse beijo lascivo é pra uso exclusivo da casa. Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Coisa linda, maravilhosamente bela, é o tema que a Portela esse ano escolheu. Mulher, avó, mãe, irmã, companheira, branca, negra, índia, guerreira, o carnaval é seu. Linda morena, loirinha, dos olhos claros de cristal, mulata que o cabelo não nega, são as rainhas do meu carnaval. As atividades, a mulher vai falando mais alto, com raça, talento e um jeitinho a brasileira, faz muito mais que fez oculta a história inteira. Por ontem, por hoje, por amanhã, coisa linda, o Brasil é seu fã. Por ontem, por hoje, por amanhã, coisa linda, o Brasil é seu fã. Vai, vai, Portela, mais charmosa e mais parceira, ressaltar na passarela, a mulher brasileira. Vai, vai, Portela, mais charmosa e mais parceira, ressaltar na passarela, a mulher brasileira. Laia, la, laia. Bela, é o tema que a Portela esse ano escolheu. Mulher, avó, mãe, irmã, companheira, branca, negra, índia, guerreira, o carnaval é seu. Linda morena, loirinha, dos olhos alto. Nas mais diversas atividades, a mulher vai falando mais alto. Com raça, talento e um jeitinho a brasileira, faz muito mais que fez oculta a história inteira. Por ontem, por hoje, por amanhã, coisa linda, o Brasil é seu fã. Por ontem, por hoje, por amanhã, coisa linda, o Brasil é seu fã. Vai, vai, Portela, mais charmosa e mais parceira, desatar na passarela, a mulher brasileira. Vai, vai, Portela, mais charmosa e mais parceira, desatar na passarela. Tivemos a presença de Di Ribeiro, o sucesso para uso exclusivo da casa. Luiz Airão, Mulher a Brasileira. Você está acompanhando Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Vem chegando a presença de João Gilberto e, na sequência, Cassiano. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Um chapéuzinho de maiô ouviu buzina e não parou. Mas lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Lobo canta, pede, promete tudo, até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maiô. Mas chapéuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver você que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho, agora traz o lobo na coleira que não janta nunca mais. Lobo bobo. A música popular brasileira, representada pelos melhores intérpretes, você ouve no Clássicos da MPB. Apresentação: Felipe Araújo. Como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer. Quer saber, eu amo você. Thank you. pensar como eu sonhei em vão. Não vá, ou vá, você é quem quer. Quer saber? Quer saber? Eu amo. Quer saber? Quer saber? Eu amo. Quer saber? Quer saber? Eu amo. Yeah. Você. João Gilberto nos interpretou o sucesso Lobo Bobo, Cassiano, Coleção. Você está acompanhando conosco Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você Rosa Passos. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta com o Clássicos da MPB deste final de semana, agradecendo você pela sintonia, pelo carinho, pela preferência de acompanhar nossa programação e curtir o que há de melhor na música nacional no seu rádio. Vamos ouvindo agora o sucesso com Rosa Passos e na sequência Jorge Versilo com a presença de Djavan. Fazes favor nenhum em gostar de alguém. Nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, nem ninguém. Amor acontece na vida. Estavas desprevenido e por acaso eu também. E como acaso é importante, querido, de nossas vidas a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. Thank you. estavas desprevenido e por acaso eu também. E como acaso é importante, querido, de nossas vidas a vida, a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum gostar de alguém, nem meu, nem eu, nem quem inventou o amor, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Felipe Araújo está apresentando Clássicos da MPB. No final feliz, meu amor. Tivemos aí a presença de Rosa Passos, Nem Eu, Jorge Versilo com a presença de Djavan, Final Feliz. Estamos apresentando clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana com Felipe Araújo. Eu trago para você agora a presença de Lisa Ono e na sequência Fernanda Takai. E um barquinho deslizando, macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e um barquinho a deslizar e a vontade de céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Você sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Fechando mais uma sequência do Clássicos da MPB deste final de semana, nós ouvimos Lisa Ono e a música O Barquinho, Fernanda Takai, Insensatez. Você está acompanhando com Felipe Araújo, Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. E agora nós vamos ao nosso último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa última sequência, trazendo para você Boca Livre. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta com a última sequência do Clássicos da MPB deste final de semana. Vem chegando agora para cantar no nosso programa Boca Livre e na sequência Jorge Benjó. Tanta saudade eu já senti, morena clássicos da MPB, os grandes sucessos da nossa música. Você com essa mania sensual de sentir me olhar, você com esse seu jeito contagiante, fiel e sutil de lutar. Você não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Pois está fazendo um ano e meio, amor, que eu estive por aqui. Desconfiado, sem jeito, quase calado. Quando fui bem recebido e desejado por você, nunca como eu poderia esquecer, amor. Ai, ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Não sei não, assim você acaba me conquistando. Não sei não, assim eu acabo me entregando. Ive, Ive, Ive, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Eu quero Ive pro céu, pro céu, pro céu. Eu quero Ive pro céu. Pro céu, pro céu, eu quero ir pro céu, e vir pro céu. Muito obrigado, maravilha, beleza, maravilha, Violino do céu, beleza. Nós tivemos a presença de Boca Livre, a música Na Direção do Dia, Jorge Benjor, Ive Brucel. Você está acompanhando Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira. E agora a gente confere os dois últimos sucessos do nosso programa de hoje. Vem chegando para cantar Daniela Mercury e na sequência o cantor Gilson. Como vai você? Eu preciso saber na sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. como vai você? Que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente. Nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão.

jamais pensei pudesse agora encontrar alguém pra despertar meu coração. Meu coração. Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.